Capítulo 6: A humildade na vida diária. Aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. 1 João 4, verso 20. Que pensamento solene é este? Que nosso amor a Deus será medido pelo nosso contato diário com os homens e o amor que ele exibe. O que nosso amor a Deus será tido como uma desilusão, exceto quando sua verdade é provada nas situações de teste da vida diária com homens como nós. Também é assim com nossa humildade. É fácil pensar em nos humilharmos diante de Deus, mas a humildade diante dos homens será a única prova suficiente de que nossa humildade diante de Deus é genuína e que a humildade tem feito sua morada em nós e torna-se nossa própria natureza, prova de que nós, na verdade, como Cristo, fizemos de nós mesmos pessoas sem reputação. Quando na presença de Deus a humildade de coração torna-se não uma postura que assumimos por um tempo, quando pensamos nele ou oramos a ele, mas o próprio espírito de nossa vida, isso se manifestará em todo o conduzir adiante nossos irmãos. A lição é de profunda importância. A única humildade que é realmente nossa não é aquela que tentamos mostrar diante de Deus em oração, mas aquela que carregamos conosco e sustentamos em nossa conduta comum. As insignificâncias da vida diária são a importância e os testes da eternidade, pois elas provam qual é realmente o espírito que nos domina. É na maioria de nossos momentos desprotegidos que realmente mostramos e vemos o que somos. Para conhecer o homem humilde, para conhecer como o homem humilde se comporta, você tem de segui-lo na vida comum de seu dia a dia. Não foi isso que Jesus ensinou? Quando os discípulos disputaram quem seria o maior, quando o Senhor viu como os fariseus amavam os primeiros lugares nos banquetes e os primeiros bancos nas sinagogas, quando ele lhes deu o exemplo ao lavar-lhes pés, aí ele ensinou suas lições de humildade. A humildade diante de Deus não é nada se não for provada em humildade diante dos homens. É também assim nos ensinamentos de Paulo. Aos Romanos ele escreveu, preferindo-vos em honra uns aos outros, e em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Aos Coríntios, o amor, e não há amor algum sem a humildade como raiz. Não se ufana, não se ensoberbece, não procura os seus interesses. Não se exaspera. 1 Coríntios 13, versos 4 e 5. Aos Gálatas, sede servos uns dos outros pelo amor. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Aos Efésios, e imediatamente após três maravilhosos capítulos sobre a vida celestial, andeis com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, dando sempre graças por tudo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Aos Filipenses, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. A si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, e a si mesmo se humilhou. E aos Colossenses, revesti-vos de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, assim como o Senhor vos perdoou. É em nossa relação uns com os outros, em nosso tratamento uns para com os outros, que a verdadeira humildade de mente e o coração de humildade serão vistos. Nossa humildade diante de Deus não tem valor, mas nos prepara para revelar a humildade de Jesus aos homens como nós. Vamos estudar a humildade no viver diário à luz dessas palavras. O homem humilde busca a todo tempo agir de acordo com a regra, em honra, preferindo-vos uns aos outros, servos uns dos outros, considerando cada um os outros superiores a si mesmo, sujeitando-vos uns aos outros. A pergunta frequentemente feita é: como podemos considerar outros superiores a nós mesmos quando entendemos que eles estão muito abaixo de nós em sabedoria e santidade, em dons naturais ou em graça recebida? Esse assunto prova instantaneamente que compreendemos pouquíssimos o que é a genuína humildade de mente. A verdadeira humildade vem quando, à luz de Deus, vemos que não somos nada, consentindo em desistir e nos desfazer de nós mesmos para permitir que Deus seja tudo. A alma que fez isso e pode dizer: "Eu me perdi encontrando a ti", não mais se compara com os outros. Ela desistiu para sempre de todo o pensamento do ego na presença de Deus. Ela encontra os homens comuns como alguém que não é nada e não busca nada para si mesma. Ela é um servo de Deus e, por causa dele, um servo de todos. Um servo fiel pode ser mais sábio que o mestre e ainda assim conservar o verdadeiro espírito e postura do servo. O homem humilde respeita cada filho de Deus, mesmo o mais débil e o mais indigno, e honra-o, e prefere em honra como o filho de um rei. O espírito daquele que lavou os pés dos discípulos faz com que nos seja de fato uma alegria sermos os menores, sermos servos uns dos outros. O homem humilde não sente ciúmes ou inveja. Ele pode louvar a Deus quando outros são preferidos e abençoados antes dele ser. Ele pode suportar ouvir outros sendo louvados e ele sendo esquecido, pois na presença de Deus, ele aprendeu a dizer como Paulo: "Nada sou", 2 Coríntios 12, verso 11. Ele recebeu o Espírito de Jesus, que não agradou a si mesmo e não buscou a sua própria honra, como o Espírito de sua vida. Entre o que são consideradas tentações para haver impaciência e irritação, para haver opiniões severas e palavras bruscas, tentações que vêm de falhas e pecados de cristãos, o homem humilde carrega a determinação frequentemente repetida em seu coração e mostra isso em sua vida: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, assim como o Senhor vos perdoou. Ele aprendeu que, revestindo-se do Senhor Jesus, ele se revestiu de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Jesus tomou o lugar do ego, e não é impossível perdoar como Jesus perdoou. A humildade de Jesus não consiste meramente em opiniões ou palavras de autodepreciação, mas, como Paulo afirma, em um coração de humildade, envolto por compaixão e amabilidade, mansidão e longanimidade, a doce e humilde gentileza, reconhecida como a marca do Cordeiro de Deus. Em esforçar-se por ter as experiências mais elevadas na vida cristã, o crente está frequentemente sob o perigo de visar e de se regozijar no que alguém pode chamar de a virtude mais humana e valorosa, como ousadia, alegria, desprezo ao mundo, zelo, autossacrifício, e até mesmo os antigos estoicos ensinaram e praticaram isso. Enquanto as mais profundas e gentis, as mais divinas e mais celestiais graças, aquilo que Jesus primeiro ensinou sobre a terra, pois as trouxe do céu, aquilo que está mais evidentemente ligado à cruz do Senhor e com a morte do ego, pobreza de espírito, mansidão, humildade, modéstia, são raramente consideradas ou valorizadas. Portanto, vamos nos revestir de um coração de compaixão, bondade, humildade, mansidão, longanimidade e vamos provar nossa semelhança com Cristo, não apenas em nosso zelo por salvar o perdido, mas antes de tudo em nosso relacionamento com os irmãos, suportando e perdoando uns aos outros, assim como o Senhor nos perdoou. Vamos estudar a imagem na Bíblia relacionada ao homem humilde e vamos perguntar a nossos irmãos e perguntar ao mundo se eles reconhecem em nós a semelhança com o original. Vamos nos contentar com nada menos do que tomar cada um desses textos como a promessa do que Deus trabalhará em nós, como a revelação em palavras que o Espírito de Jesus nos dará como um começo em nosso interior. E vamos em cada falha e fraqueza simplesmente nos apressar em nos tornar humildes e mansos para o manso e humilde Cordeiro de Deus, na certeza de que onde ele é entronizado no coração, sua humildade e bondade serão uma das torrentes de água viva que fluem de dentro de nós. Conheci Jesus e ele era muito precioso para minha alma, mas encontrei algo em mim que não seria mantido doce e paciente e bondoso. Fiz o que pude para reprimir, mas isso estava lá. Supliquei a Jesus que fizesse alguma coisa por mim, e quando entreguei a ele meu desejo, ele veio ao meu coração e tirou tudo que não era doce, tudo que não era bondoso, tudo que não era paciente, e depois ele fechou a porta. George Fox. Uma vez mais repito o que já havia dito antes. Sinto profundamente que temos pouquíssima percepção do que a igreja sofre por causa da falta dessa humildade divina. O nada ser que dá lugar para Deus provar o seu poder. Não faz muito tempo desde que um cristão, com humilde e amável espírito, comunicou-se com muitas agências missionárias de várias comunidades e expressou sua profunda tristeza, pois em alguns deles o espírito de amor e tolerância estava tristemente ausente. Homens e mulheres que na Europa poderiam escolher seu próprio círculo de amigos achavam difícil suportar, amar e manter a unidade do espírito no vínculo da paz por estar próximos de outros com mente incompatível. E aqueles que deveriam ter sido companheiros e ajudadores da alegria uns dos outros se tornaram obstáculo e enfado. E tudo por esta única razão, a falta da humildade que se considera nada, que se regozija em tornar-se e ser considerada como a menor e busca apenas como Jesus ser o servo, o auxiliar e o confortador de outros, até dos mais fracos e dos mais indignos. E como pode homens que têm alegremente desistido deles mesmos por Cristo acharem tão difícil desistir deles mesmos por seus irmãos? Isso não é culpa da igreja? Pois ela tem ensinado tão pouco a seus filhos que a humildade de Cristo é a primeira das virtudes, a melhor de todas as graças e poderes do Espírito. A igreja tem provado tão pouco que a humildade de Cristo é o que ela, como Cristo, afirma e prega em primeiro lugar como o que é, de fato, necessário e também possível. Mas não vamos ficar desencorajados. Permitamos que a descoberta da ausência dessa graça nos conduza à maior expectativa de Deus. Consideremos todo irmão que nos tenta ou irrita como meio da graça de Deus, instrumento de Deus para nossa purificação, para nosso exercício da humildade que Jesus, nossa vida, soprou em nosso interior. E vamos ter tal fé no tudo de Deus e no nada do ego, para que como nada aos nossos próprios olhos, no poder de Deus, busquemos somente servir uns aos outros em amor.